O lobisomem também, quando era guri, era um terror, porque quando começavam os cachorros ladrar, eu já aí, pá, era uma tristeza, não? Tudo se encerrava cedo, tudo, de medo do lobisomem, não? Que os cachorros saíam ladrando e batendo e parecia que já pegavam, não? Isso aí, hoje, pelo não sei se eles enxergavam, não? Um não enxergava nada, não? E, bueno, nessas épocas tudo escuro também, não ia sair olhar tampouco, não? Por o temor que tinha já com os ladridos dos cachorros e os maugidos deles, já era bastante para assustar, não? Não se vê mais isso. É dificilmente ver um cachorro ao vai, porque dificilmente. Não, demais não se vê falar que ande alguém ou que visse alguém tampouco, porque a gente tudo caminha, agora até tarde com o problema da luz tudo caminha, não? Tudo. Ninguém se encerra cedo, por lo menos, não? Sim, a gente, eu acho que tinha mais medo porque era tudo escuro, eu acho que se assustava até da sombra nessa época, porque se tinha lua, um ia se assustando até da sombra, porque já ia com medo, não? Eu lembro que nós era guri, morava lá embaixo, lá perto do arroio, lá, e às vezes vinha aqui em cima, aqui, tinha um bar aí, às vezes não saía tarde daí, né? E era um xilcal, o mesmo xilcal esse que tem aí. Então, saía disparando, eu acho que se assustava do mesmo, não, porque das pisadas, porque parecia que já vinha um seguindo um. Eu lembro do outro meu irmão, que era muito corajudo, mandava um ele de noite, pegou uma faca um dia e saiu fazer um mandado aqui, na outra minha tia que morava em cima, não, aí na passada, na curva. Então, ele era o conhecido que não tinha medo, que era o mais guapo, não, trouxe uma faca aí. Sei que ele se assustou na ida, se assustou e tirou a faca no machilho que ele disparou, deixou a faca. Aí perdeu, bueno, aí terminou o homem guapo, né?